ZYK 236, 1330 kHz, Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul, estúdios na Avenida Rio Branco 401, telefones 53-3243-3400, 3243-1114, e-mail upacaraí@radiopacaraí.com.br, Facebook Rádio Upacaraí. Ouça e assista nossa programação através da TV Web Upacaraí. Acesse www.radiopacaraí.com.br. Rádio Upacaraí. O que é bom no rádio é muito melhor aqui. Rádio Upacaraí. Fique ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, na Rádio Upacaraí, Canto Nativo. Um programa com cheiro de campo e jeito de Rio Grande. Que a inspiração me comande neste pago em que me acampo. Que tenha cheiro de campo e jeito de Rio Grande. Que andando por onde eu ande, o meu lugar seja aqui. Terra mais linda que eu vi, nunca de mim se desligue. Que a voz do Júnior Rodrigues alegre o rancho onde vivo, com este canto nativo no som da Upacaraí. Vamos devagar e sempre, que a jornada é longa e o tempo não cansa. Vamos cantando na estrada, que o cantar alegra e traz esperança. Eu te convido, gaúcho, tu que anda triste pela estrada fora. Chega pra cantar comigo, que a saudade, amigo, já se vai embora. Eu sou gaúcho de fato, sou índio gaudério do sul do país. Tenho orgulho em ser gaúcho, sou pobre e sem luxo, mas sou bem feliz. Eu não ando me queixando, vivo trabalhando e a honra conservo. E a gente que até me apedreja, porque sente inveja da vida que eu levo. Bom dia. Nativo, programa com cheiro de campo e jeito de Rio Grande. Exatamente. Alô, meus amigos, muito boa tarde de domingo. Estamos começando mais um programa Canto Nativo, que a partir de agora está chegando na sua casa, no seu rancho, no seu bolicho, no seu galpão, onde quer que você esteja ligado nos 1330 kHz da Rádio Upacaraí de Dom Pedrito. Nesta tarde de domingo, dia 7 de março de 2021, estamos com 12 horas e 9 minutos. E a partir de agora estamos abrindo as porteiras do Rio Grande Velho, a Barbarazzo, como diz o meu amigo Edgar Mota. com mais um canto nativo velho de guerra. Há 13 anos no ar aqui pela Upacaraí. Boa tarde aos amigos aí que estão se prochegando aí na nossa transmissão ao vivo no Facebook, lá na página da Rádio Pacaraí. Vai lá e deixa o teu curtir lá. E a partir de então tu já fica por dentro de todos os nossos programas. Boa tarde aos amigos aqui de Dom Pedrito. Boa tarde para quem está ouvindo fora lá no Facebook. Deixa teu chasque que nós te mandamos um abraço. Boa tarde para os amigos que estão já preparando uma boia. Boa tarde e bom dia, dependendo, né? Bom dia. Bom dia. Yeah. Uns quantos aí, né? Fazendo uma carnezinha, uma coisinha. Tomando alguma coisinha, né? Exatamente. Exatamente, gordinho. Também tá fazendo uma... Tá tomando alguma coisinha, né, gordinho? Exatamente. Tá sabendo. Tá ligado. Também estamos atendendo com muita alegria as participações dos amigos no 53999797171, lá também o nosso WhatsApp, lá no WhatsApp 999797171, tu também deixa o teu chasque que nós te mandamos um abraço. Olha aí, tá caindo aqui as coisas aqui, ó. Agora sim me atrapalhei aqui, que coisa linda, né? Isso aqui é uma beleza, o cara se atrapalha desse jeito. Vamos lá! Nasceu no Cerro Pelado, meu cachorro javali. Cruza de pastor com colo, amigo melhor não vi. O meu custo era ensinado, um caçador de primeira. Ficou manco de uma pata do bote de uma cruzeira. Percura javali, percura, percura javali, percura, percura javali, percura, que o bicho tá intocado. Percura javali, percura, percura javali, percura. Tereza, prepara o forno, vamos tentar do assado. Maciel traz a garrucha, tem gamba no galinheiro. Javali grudou o bicho, trouxe morto pro terreiro. Um cateto se botou no meu cusco num capão. Seu couro hoje tá estaqueado na parede do galpão. Percura javali, percura, percura javali, percura, percura javali, percura, e o bicho tá intocado. Percura javali, percura, percura javali, percura. Tereza, prepara o forno, vamos ter cateto assado. A Ana atiçou o cusco, tem lagarto no cercado. Não levou nem meia hora e o bicho tava pegado. Marregão entrou no açude, tá difícil de encontrar. Chamei meu parceiro e disse: javali vai perdurar. Percura javali, percura, percura javali, percura, percura javali, percura, que o bicho tá intocado. Percura javali, percura, percura javali, percura. Tereza prepara o fogo, tem marregão ensopado. Boa tarde, minha amiga Miriam Masson. Boa tarde, Luciano Martins. Boa tarde, Mercedes Teixeira Lima. Boa tarde, meu amigo José Carlos Mendes Dias. Grande abraço pro amigo. Boa tarde, dona Ieda. Grande abraço, amigo Hamilton de Jair, lá em São Leopoldo. Boa tarde, seu Gildo Madruga, em São Miguel do Oeste. E aí, seu Gildo? Grêmio 3-1. Quando te vejo, guria, meu coração emudece. Sinto a sensação radiante da lua quando aparece. A luz que vem dos teus olhos embriaga o meu olhar. Me faz buscar tua mão e sair por aí passear. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de milonga. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de milonga. Quando caminho ao teu lado, satisfazes plenamente meus sonhos de namorado. Cada um de teus sorrisos me banha de tanto encanto, inspiração permanente desta milonga que canto. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de milonga. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de milonga. Canto nativo. Sou ventura, longe de ti pensamento, sorvendo a tua saudade pelo tiritar do vento. Quero me casar contigo, trazê-la para o meu jardim e ter sempre esta milonga vibrando dentro de mim. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de milonga. Tua voz, som que fascina, como cantar da araponga, que busco em vários acordes num dedilhar de... 12 horas e 23 minutos. Boa tarde, meu amigo Moreno Garcia. Como é que está esse amigo? Tudo tranquilo? Do Bueno Vivente, velho. Moreno Garcês mandando um abraço hoje para sua comadre, a Ivone Severo, né, que está de aniversário hoje. Minha amiga Ivone, saúde, alegrias, felicidades, tudo de bueno, minha amiguinha. Feliz aniversário para nossa amiga, nossa grande ouvinte de todos nós aqui do Pacaraí, nossa amiga Ivone Severo, né? Tudo de bom, Ivone. O tio Moreno aí estava te mandando um abraço também, teu compadre, né? A sensação radiante da lua quando aparece. Grande abraço, Moreno Garcês, mais novo proprietário da funerária Dom Pedrito. E agora, a partir dessa semana, né, tio Moreno? Novo empreendimento aí, né? E então, parabéns, meu amigo Moreno. Que seja um empreendimento aí, né? Que te traga muito sucesso profissional, né? Então, a partir dessa semana, funerária Dom Pedrito, sob a responsabilidade do amigo Moreno Garcês. A partir de amanhã vocês vão saber mais detalhes, mais informações, né? Afinal de contas, é uma das coisas, aliás, é a única coisa certa na vida, né? É esse momento que todos nós teremos que passar com os nossos familiares, né? Ninguém, não tem como fugir, né? E quando a gente tem alguém de confiança, quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta e que a gente conhece, pelo profissionalismo é tão importante, né? É isso aí. Durante essa semana aí, no primeiro jornal, principalmente, vocês vão saber detalhes aí, então, do novo empreendimento aí do amigo Moreno Garcês, né? Que bom. Sucesso, meu irmão velho. Inspiração permanente desta milonga que canto tua voz. Boa tarde, Luiz Volley Nunes. Como cantar da araponga que busco em vários acordes. Boa tarde, meu amigo Álvaro Teixeira Lima, queimando um bife ingerindo uma sem álcool. sem álcool. Tamandra da Cunha Rodrigues, boa tarde. Maximino Seben, será mais um vice para o Rio Grande hoje? Ele está dizendo, não, rapaz, nós vamos virar. Estou só pela previsão do vidente Clodocil Souza. Esse é na batata, é quente, não tem erro. Leandro Vieira, boa tarde. Lúcia Marino, boa tarde. Diva Nogueira. O seu Valder Gonçalves, seu baiano. Seu Valdir Venturini. Estamos fazendo uma chuleta, acompanhado com um alquinho. Seu Valdir, um abraço aí, meu amigo. Edson Luiz, boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigo Júnior, aqui preparando uma boia campeira acompanhada de uma gelada. Cheia, gelada. Abraço, meu amigo Edson. Vera Rodrigues, boa tarde. 12 horas e 32 minutos. Canto Nativo, programa com cheiro de campo e jeito de Rio Grande. Estrelas, bala e bala, vem minuando e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, já relampeja minha adaga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa. O dia veio mugindo pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. As estrelas, bala e bala, vem minuando e eu me salvo no aconchego do meu pala. Se troveja gritaria, já relampeja minha daga. Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga. Marquei a paleta da noite com o sol que é ferro em brasa. E o dia veio mugindo pra se banhar na água rasa. Pra me aquecer mate quente, pra me esfriar geada fria. Não vai ficar pra semente quem nasceu pra ventania. Era. Boa tarde, meu amigo Douglas. Douglas, velho, tá lá no segundo de Lavras, sampando na colheita, né, bicho velho? Bicho velho. Grande abraço, Douglas. Graças pela audiência, amigão. Nada. Me abrigo no poncho no frio da inerminha e rasgo o horizonte no véu dos caminhos, campeando na paz que parece utopia e faço tanta falta. Ideias são armas que não plantam cruzes. No verde do amargo, ao verde esperança, que um dia sonharam os nossos avós. Um tempo de paz, de alegria e bonança. Abrindo as porteiras, botando os atalhos e as ilusões. Não falem de passos em cima do muro, se achicam no escuro e não querem pelear. Horas 39 minutos, 12:39, por aqui, Canto Nativo, até às 15 horas. Os amigos entrando em contato com a gente, 999-797171 é o nosso WhatsApp e também na nossa transmissão ao vivo no Facebook. Agora mandando para todos vocês, amigos e amigas, para quem não sabe, né? Nós de vez em quando a gente se atira a cantador, né? Então, passar para vocês aí, com muito carinho, a nossa nova música. que é uma regravação, na verdade, né, da Mostra do Canto Campeiro, letra do meu amigo Júlio César Garcês e música dos meus amigos Vitor Silva e Rafael Silva. Vou cantar para vocês, então, a nossa nova música deste cantador, Júnior Rodrigues, Para Quem Vive dos Arreios. Espero que todos gostem. Caldérios da Pampa Crua, ouçam a voz de quem canta e traz na sua garganta um talarear missioneiro. Meu verso vai pros campeiros que fazem trono dos bastos e deixam marcas de cascos por este solo fronteiro, montando em cavalos mansos ou pra quem vive domando. Por certo andam encilhando bom cavalo e montaria. Na lida do dia a dia, sustentam buçais e freios, contemplando esta poesia pra quem vive nos arreios. No lombo desses cavalos, que o gaúcho é mais campeiro, não abandona os apeiros e assim é montar em potros. Andar de velha na mão, cruzando pago e querência, mostrando na sua essência o amor por este chão. No lombo desses cavalos, e o gaúcho é mais campeiro, não abandona os apeiros e assim é montar em potros. Andar de rédeas na mão, cruzando pago e querência, mostrando na sua essência o amor por este chão. Na sombra de um velho angico, um potro inquieto pateia, murchando e trocando orelha com o cisma de algum campeiro, que ao apagar o candeeiro vai descascando o porongo. Ele ligeiro salta no lombo para um romance estradeiro. Madrugada de domingo e já sai em campo afora, e bem no romper da aurora, a noite perde seu véu. O gaúcho olha pro céu, agradecendo ao patrão, e erguendo uma das mãos, vai retirando o chapéu. No lombo desses cavalos, que o gaúcho é mais canteiro, não abandona os apeiros, e assim é montar em potros. Andar de rédea na mão, cruzando pago e querência, mostrando na sua essência o amor por este chão. No lombo desses cavalos, que o gaúcho é mais canteiro, não abandona os apeiros e assim é montar em potros. Andar de rédeas na mão, cruzando pago e querência, mostrando na sua essência o amor por este chão. Mil graças, tio Vitor Silva, pela segunda voz, bicho velho. Canto Nativo, as vozes rurais do Rio Grande. Sintonizam Rádio Upacaraí Limitada, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Estúdios na Avenida Rio Branco 401. Transmitindo via internet www.radioupacaraí.com.br. Upacaraí, projeto mundial. Canto Nativo, as vozes rurais do Rio Grande. Música. 14:54 por aqui, Canto Nativo, até às 15 horas, depois tem o programa do Robis dos Santos Brasileiríssimo. Anteriormente tivemos aí o programa do nosso amigo Glênio Coelho, de manhã, toda manhã, né, tio Glênio velho, tocando ficha, né? Eu até tô meio preocupado aqui, viu, tio Glênio? Um grande abraço ao Glênio Coelho, né? Eu até tô meio preocupado, eu acho que o homem não homenageou o chefe que tá de aniversário amanhã, né? Eu não ouvi nenhuma vez, né? Não sei. Tem uma pessoa aqui dizendo, perguntando, né, se o tio Glênio... Estão lhe cuidando aí, seu Glênio, dizendo que o senhor homenageou o patrão 46 vezes. Não sei. Tem uma pessoa aqui, eu não sei, estão dizendo aqui, tio. Eu não sei se foi 46. Não, o tio Glênio é gente boa, não. É, tá bem, fazendo registro aí então amanhã do Dia Internacional da Mulher, né? Que pra mim é todos os dias, né? Negócio de dia disso, dia daquilo, eu sempre sou muito assim, né? Sempre acho que o dia das mães é todos os dias, o dia dos pais é todos os dias, o dia da mulher é todos os dias, mas tudo bem, se criou as datas aí, para algumas dessas datas, inclusive como o dia de amanhã, muito mais no sentido de conscientização, né? De tantas coisas... que acontecem, né? Feminicídios, etc. e tal, né? Então, eu acredito que o dia ele tem que ser, em primeiro lugar, lembrado como um dia de conscientização e valorização, né? Mas que não pode ser só o dia 8 de março, tem que ser todos os dias, né? Não adianta nada depois o cara lá, né? levar um ramo de carqueja lá, né? E pra prenda, né? E depois passar o laço. Aí não adianta, né? Aí não adianta nada. Tem que ser todos os dias, né, gurizada? Temos que manter aí a valorização das mulheres, né? Que cada vez tomam mais o seu espaço. Todos os dias. Não adianta só no dia 8. Tem uns colegas meus aí que eu conheço, né? Vão lá, arrancam uma flor e dão pra mulher dia 8. No outro dia seguem passando o laço. Aí não adianta, né? Isso aí é machismo. Temos que abolir essas coisas aí, né? Boa tarde, Josimar Santos, em Castanhal, Pará. ZYK 236, 1330 kHz, Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, Rio Grande do Sul. Estúdios na Avenida Rio Branco 401. Telefones 53-3243-3400, 3243-1114. E-mail upacaraí@radiopacaraí.com.br. Facebook Rádio Upacaraí. Ouça e assista nossa programação através da TV Web Upacaraí. Acesse www.radiopacaraí.com.br. Rádio Upacaraí. O que é bom no rádio é muito melhor aqui. Upacaraí, 6 horas em ponto. ZYK 236, 1330 kHz. Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, a número 1. Do seu coração. Um sentimento de união vai renascer e despertar. Muita alegria e gratidão e faz a gente acreditar que tudo será melhor. Sempre bem melhor, tem que ser muito legal. O melhor de nós é prosperar sempre com você. Cevale. Despertando nas pessoas um mundo mais próspero. Campo afora, espargindo as mensagens do Sul. Prosa, poesia e cantigas. Campo afora, do Rio Grande para todas as querências. Fico pensativo. estampo a ânsia de andar no campo, que é bem mais perto de Deus. Também pra quem pensa só, encontra esses momentos no baú dos pensamentos, ajuda do mundo velho. Esta ânsia que persiste, transformar meu pensar triste num gaúchesco evangelho. E a sina de quem andeja, cada coxilha é uma igreja de lindos confessionários. E o Taura se purifica, vivenciando a imagem rica do mais bonito cenário. Desço de lonjuras do meu rincão de batismo, quando por cá me acomodo, porque criei a meu modo o meu próprio catecismo. Agora que todos sabem que eu tinha, era a saudade que vinha dos campos que o gado berra, pois cambiei por alegria pra badalar liturgias dos brasões da nossa terra. Caraí, 6:29. ZYK 236, 1330 kHz. Rádio Upacaraí, Dom Pedrito, a número 1 do seu coração. Upacaraí, 6:58. Odilon Ramos está apresentando Campo Afora, lendas, causos e poesia. Odilon Ramos. Na minha recente visita a André da Rocha, onde fui ajudar a avaliar as competições de poesias e declamações no 10º Rodeio Crioulo Interestadual de André da Rocha, recebi do amigo Paulo Vieira, o Paulo Poeta, um exemplar do seu livro Ao Pé do Fogo 2, Causos Gaúchos, pela preservação da cultura popular gaúcha. Este causo destaco do livro do Paulo Vieira, Semelhança Campeira. A patroa do seu Dorotel Freitas estava com parto marcado para aqueles dias. Casualmente, uma leitoa de primeira cria do seu Dorotel também estava para dar cria. O cuidado com as duas era digno de emocionar qualquer um. As noites eram em claro, se revezando entre o quarto da patroa e o chiqueiro. Que não me descuido de nenhuma, dizia Dorotel. E os dias passavam e o prazo se encurtava. Mês de julho, frio de renguear cusco nas madrugadas. Até que numa noite seu Dorotel acordou com a dona Emerenciana com as tais dores de parto, que para ele era o sinal. Deu uma assistência à patroa, calçou o tamanco e foi correndo até o chiqueiro. A leitoa estava se espremendo, prontinha para parir. Ficou um pouco ali, correu para dentro de casa, entrou no quarto onde dona Emerenciana gemia de dor. Fez uma oração para Nossa Senhora do Bom Parto e desceu correndo até o chiqueiro. E assim foi por 2 horas, até que numa das idas até o chiqueiro, deparou com uma ninhada de 12 leitões. Se emocionou o coitado do seu Dorotel. Fez o que um campeiro deve fazer nesta hora. Ajeitou os bichinhos para mamar. Cortou e amarrou o cordão umbilical. E percebeu que 2 leitõezinhos eram muito fraquitos. Iam morrer de frio. Pensou, estes eu crio guacho. Mas tudo na relancina, pois a patroa precisava dele. Pegou os 2 leitõezinhos e levou para casa. Entrou no quarto correndo e a patroa se retorcia e nada de parto. Disse decidido, Emerenciana, eu vou de charrete buscar Dona Maria Búlgara, parteira da redondeza. E tirando os 2 leitõezinhos de dentro do casaco, disse, bota eles debaixo das cobertas, senão morrem de frio, até eu voltar. E saiu correndo. Neste meio tempo, uma comadre vizinha, sabendo que Dona Emerenciana estava para ganhar nenê, chega na casa e já vai entrando no quarto. Estava Dona Emerenciana com cara de cansada. As dores haviam passado um pouco e ela pegara no sono. Quando a comadre vê umas gotas de sangue no lençol, levantando as cobertas, enxerga os 2 leitõezinhos bem encolhidinhos e meio sujos de sangue e grita com voz alta e cheia de alegria, são gêmeos, comadre, e a cara do compadre Dorotel. No campo afora, as cantigas dos velhos tempos. Campo afora, prosa, poesia e cantigas, com Odilon Ramos. Tá chegando a hora, tchê? Tá chegando a hora. Obrigado, José Carlos dos Santos Gomes. Grande abraço, irmão. Adeus, meu bem. Adeus, meu bem querer. Digo adeus, está chegando a hora. Vou me despedindo, deixando meu bem. Muito obrigado. Deixo com vocês a Ave Maria do Peão, uma prece final. Amanhã vou passear e provavelmente à noite não terei condições de fazer o nosso encontro. Graças. Um abraço com os 2 braços e a Ave Maria do Peão fica com vocês. Ao reponte do sol que descamba, o dia se aproxima do arremate. Pelos campos e nos matos da querência, o revoar da bicharada voltando aos ninhos. É hora de recolhimento. No rancho que há no interior de mim mesmo, eu, gaúcho de fé, me arrincono e medito. Despindo o poncho da vaidade e do orgulho, tiro o chapéu. Apago o pito e me achego para uma prosa com o patrão maior. Na sua presença, meu sangue quente de farrapo se faz manso caudal. Entrego-lhe minha alma afoita de alcançar lonjuras e abrir cancha em busca do destino. renuncio minha chucra rebeldia e me faço doce de boca e macio de tranco pra dizer: graças, patrão, por tudo que me deste, por esta querência, senhor, que meus ancestrais regaram com seu sangue e que aprendi a amar desde piá. Pelos meus parceiros desta ronda da vida, sempre de prontidão para me amadrinharem na camperiada mais custosa ou para matearem comigo na hora do sossego. Reparte com eles, patrão, esta fé que me deste e este orgulho pela minha querência. Ajuda, patrão, a manter acesa esta chama. Concede sempre ao gaúcho a força no braço e o tino para saber o que é correto. Dá-nos consciência para preservar a nossa cultura livre da invasão dos modismos. Conserva a essência e a beleza da nossa tradição. E agora, com licença, patrão, que vou aproveitar a olada para um dedo de prosa com Nossa Senhora. Primeira prenda do céu, contigo está o Senhor da estância bela. Tu és bendita entre todas as prendas, e bendito é o piá que trouxeste ao mundo, Jesus. Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, roga pela querência e pelos gaudérios que aqui moram, nesta hora e no instante da última cavalgada.